tua presença me fortalece para prosseguir. Estar contigo é tudo pra mim. Te agradar é o meu maior prazer. Sem tua presença eu nem existo. Sem ti sou como um peixe sem o mar. Sem ti eu não consigo respirar. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei. Como um peixe sem o mar.